estar, já ouvimos, e dizer o que é que eu posso fazer? O que é que tu podes fazer? E é isso que eu sugiro. Há aqui gente a dizer, desligamos as televisões. Uhum, desligamos as televisões. E com esse tempo, e com o tempo que a gente tiver para pensar nas nossas coisas, criemos soluções. A garra está na tua mão. Deixemos da crítica, deixemos da queixa, agarremos o que está na nossa mão. Há muito nas nossas mãos. É um apelo a agarrar o que está nas nossas mãos. A liberdade dentro, ninguém aqui. Agarrem e crescemos. Olá, antes de mais sou o Duarte, estudo Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Porto e venho-vos aqui falar dos senhores que nos puseram aqui. Quem nos pôs aqui são os senhores da banca, os senhores que ganham rios de dinheiro, os senhores que nos vêm com a ideia de que nós vivemos acima das nossas possibilidades. Quem é que vive acima das nossas possibilidades? São eles ou somos nós? Quem é que vive acima das nossas possibilidades? Quem? Vamos, olhem para a Madeira. Olhem para a Madeira. Quem é que está lá há 30 e tal anos? Quem é que anda a roubar-nos há 30 e tal anos? Quem? Quem é que anda a dizer nós gastamos e vocês é que pagam? É o senhor Alberto João Jardim. São os mesmos gajos que nos dizem que vocês têm de trabalhar e se não produzirem o suficiente, vão para a rua, porque nós não queremos saber de vocês. Nós só vamos lá com redistribuição. Voltar a dar às pessoas o que é delas. Voltar a trabalhar. Quantos de nós são desempregados? Quantos de nós têm estágios não remunerados? Quantos de nós? Quem viveu acima das nossas possibilidades foram eles. Foi o senhor Ricardo Espírito Santo. Foi o senhor Ulrich. Foi o senhor Belmiro de Azevedo. E o gajo do Pinho do Doce. Porque na verdade, na verdade, na verdade, nunca soube bem pagar tão pouco, mas foi a nós. Isso é que nunca soube bem. Muito obrigado e há que revoltar sempre! Muito obrigado! E quem não salta é do governo! E quem não salta é do governo! E quem não salta é do governo! Bom dia! Depois do discurso arrogante e energúmeno de Pedro Passos Coelho na quinta-feira, ele tem hoje a resposta que merece. Tem milhares de pessoas na rua, tem aqui, tem em Lisboa, em Braga, em Leiria, milhares de pessoas por este país, contra as políticas que ele tem exercido. Muita gente tem dito que ele está há muito pouco tempo no governo e que devemos dar espaço de manobra para ele provar aquilo que vale. Ele já provou aquilo que vale. Provou na campanha da Disney que fez e prova-o agora a contradizer tudo aquilo que disse enquanto fazia essa campanha. Na altura em que era contra aumentos do IVA, na altura em que achava que o emprego devia ser estimulado, na altura em que era contra, contra a retirada de subsídios. Nós vimos que com uma lata descomunal tirou o subsídio de Natal, tirou o subsídio de emprego, estimulou o emprego de escravatura que nós temos visto e sabemos ao que é que nos conduz este tipo de políticas. Conduz-nos ao enfraquecimento do povo, ao enfraquecimento monetário de toda a população em prol da meia dúzia que tem um pacto com o poder político, em prol desta elite que ele quer favorecer. E quer favorecer esta elite na saúde e quer fazê-lo na educação. Ao dar dinheiro às escolas privadas, ao retirar esse dinheiro das escolas públicas, ao dizer que quer cortar as gorduras do Estado e que quer cortar nos desperdícios dos hospitais. Nesse desperdício que são as pessoas doentes, claro, estão doentes, não podem trabalhar, não podem produzir. Nesses cidadãos de segunda, nessas cidadãs de segunda que o Passos Coelho vê, que toda a direita vê e que é assim que quer dividir a população. Nós vemos isso também quando o Passos Coelho diminuiu a fiscalização de cantinas, remetendo para um segundo plano as pessoas que têm menos dinheiro, tratando-as como pessoas de segunda categoria. Houve alguém aqui que disse que a pobreza não se combate com sacos de arroz e de esparguete. Mas é esta a política da direita. A política da direita é confundir intencionalmente solidariedade com caridade. E é esta a ideia deles. Não é pela caridade que nós vemos tanto, é pela solidariedade, porque todos nós estamos do mesmo lado, todos nós temos de combater este capitalismo, porque este capitalismo não quer saber de pessoas precárias, não quer saber de pessoas que trabalham sem receber dinheiro. Este capitalismo quer estimular-se a si mesmo, quer estimular o capital, quer aumentar o lucro dos privados e está pouco se lixando para indignações que não lhe façam frente a sério. Aliás, nós vimos até o Passos Coelho com a arrogância mais nojenta que o consegue caracterizar, a dizer que não está com paciência para tumultos. Mas os tumultos terão de ter paciência e terão de estar na rua a toda a hora e terão de dar a resposta que merece. Porque a resposta neste povo deve ser restituir gajos como ao Passos Coelho.